Romeo, Alfa Oscar Golf. Sinal a 6 milhas com o trem baixo travado, toque e remete ao episódio 3. Gente, Olimpo, aguarda a pista livre, 03. Guardando pista livre, 03. Oscar Papa Golf no solo 34, vai liberar na Eco e vai chamar o solo 219. Pátio? Pátio 5? Ok, pátio 4, chame a torre 1186, bom voo. Sim. Após ali, mantém 260. Alfa Vista Juliette aos 34, curve à esquerda, ingressa a perna contra o vento da pista 1-0 e aguarda para o cruzamento do campo. Alfa Vista Juliette. Curva esquerda, ingressa contra o vento da 1-0, aguardando a direção para o cruzamento, Alfa Vista Juliette. Papagus, qual o estacionamento? Ok, vai táxi à direita, Alfa após a esquerda aqui no pátio 3 e aguarde para o ingresso do pátio 1, Oscar Papagus. Pisada, pista 1-0, uma centena com 15 nós, Olimpo 03. Livre, taca remetido, Olimpo 03. Torre Salvador, Papa Romeo, Mike Papa Lima. Alfa Vítio Juliette, mantém a perna contra o vento da pista 1-0, ok? Alfa Vítio Juliette, a torre. Alfa Vítio Juliette, escuta, torre, sossega. Mantém a perna contra o vento da pista 1-0. Torre Salvador Papa Romeo, Mike Papa Lima, rotatória visual com campo. O Alfa Vitor Juliette mantém a perna contra o vento da pista 1-0. Não interfira com o eixo de decolagem da pista 1-0, ok? Sim, você está mantendo a cinta no vento da 1-0, Alfa Vitor Juliette. Charlie Alfa Tango direto para o Pátio 5 autorizado. Direto Pátio 5, Charlie Alfa Tango. 4060 completa final, pista 10, torre 1186, 1015. 3286, 4060. Forte aéreo no 377, desça e mantenha 2000 pés livre ILS. No 377, descerá 2000 pés livre ILS. Mike Papa Lima, vai direto para o pátio 4, confirme. É, negativo, é pátio 5, está ingressando ao final no 7. Gente, pouso pairado, cabeceira 17 autorizado, Mike Papa Lima, uma centena com 15 nós. Pouso pairado, cabeceira no 7, sente o Mike Papa Lima. Bom dia, 4060, é passar o externo, uma milha e meia. 4060, continue e aguarda a autorização de pouso. Guardando. Olimpo 03, toque e arremete aos 37, curve agora à esquerda, ingresse perna do vento na pista 1-0, Olimpo 03. Ingressando na perna do vento para pouso final, Olimpo 03. O Alfa Vitor Juliette, faça um 360 pela direita e reporte nova perna contra o vento da pista 1-0, o Alfa Vitor Juliette. Sim, editor, mas o Alfa Vitor Juliette vai ser 360 pela direita para não interferir na final da 1-0. Sim, afirmativo, é um 360 pela direita. Reporte nova perna contra o vento. Sim, provavelmente não tem sentido pela esquerda, peço desculpas. No 260, decolagem autorizada, uma centena com 15 nós. Iniciando o 360. Sano 060 para prosseguir. Prossegue para 2000 pés, reporte no localizador, reduz a velocidade para 200 nós e a coisa estabilizada. 5220. E para 2000, reduzindo para 200, vai reportar estabilizado. Afirmativo, o Whisky Bravo Whisky e o Oscar Papa Golf na minha escuta, prossegue em Lima, Mike, chame na Quebec para cruzamento. Papa Lima, pouso pairado, cabeceira 17 autorizado, uma centena com 15 nós, o Mike Papa Lima. Livre, pouso pairado, cabeceira no 7, o Mike Papa Lima. 4060, pouso autorizado no 0, uma centena com 15 nós, 4060. Livre pouso na 10 do 4060. Tá, a torre. 260 aos 38198, boa viagem. 198, grato, parabéns pela agilidade, tchau. Tenha nível de voo 050, identifique. Chegada manda. Aí, pessoal, senhor, é cancelar e prosseguir visual para a cabeceira no segue. Gente, informe para modificação de regra. Gente, reportarei daqui a 12 minutos. Papá Romeu, Serra, Mike Fox, é o controle. Proceda, senhor. Tem condições de voar na proa de Pelo, pois Pelo fica mais próximo de Paripe, e em eventual modificação já está próximo da proa da posição. Consciente, não, está presente na proa de Pelo. Ok, proa de Pelo inicialmente para cumprir a Star Ponce, a partir de Pelo, reporte para modificação de regra. Gente, vai para o Pelo da presença. Patrulha Salvador de Gol 260. Gol no 260, vigilância, sobe e mantém 390. Recebendo 390. Exato, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, localizado. Nessa sequência, o Abaite 9660 está funcionando na Delta e pronto, senhor. 4060 aos 40, direito 1219. Direita 219, grato. O Alfa Vitor Juliette prossegue com proa norte, ok? E aguarda a transferência. O Alfa Vitor Juliette. Proa norte, Alfa Vitor Juliette, graças. Alfa, Oscar Golf, tá pronto. Alfa, Oscar Golf, pátio 4. Autorizado ingresso, pista no 7. O Alfa, Oscar Golf. A hora certa aqui tem 3h40. No 777, Porto Seguro, nível de voo 320, Guardicop. Salve Salvador, azul 4060, livrou no momento, está na Alfa. Vou no 777, copiou? Copiado, quando possível a saída prevista e o ajuste. Ok, perdão, 1015 o ajuste, 1015. Olimpo 03, façam 360 pela direita, Olimpo 03. E aguarda para prosseguir para tocar emitido, para pouso final. 360 pela direita, Olimpo 03, aguarda. Torre Salvador, Força Aérea 1377, caso o marcador externo, contra o embaixador travado. 1377, continue e aguarda a pista livre. 1377, aguardar a pista livre. Solo, pode ser com mais Papa Lima. Papa Lima, solo aos 4-1, boa tarde. Boa tarde. Torre Alfa, Oscar Golf, está alinhando no 7. Mantenha a posição, Alfa, Oscar Golf. Mantenha a posição, Golf. Alfa, Vitor Juliette, transfere 19-8, boa viagem. Solo, Alfa, Oscar Golf, um abraço. Pista 10, 100 com 14, 1015 e 29, obrigado. Corrigindo, temperatura 3-1. 3-1, ok. Hotel Iberestar, 6 pessoas a bordo. Ok, mantenha minha escuta, eu vou checar aqui com a ESO a notificação. Para que horas? Momento. 1090, bom dia. Força Aérea 1377, pouso autorizado. 90, uma centena com 15 nós. 1377, recente, pouso autorizado. Reporte 20 milhas. Sim, senhor, Alfa Vitor Juliette. A 3P5220 está estabilizado na localize, ainda não visual. Vai ser. Mais azul aí, né? Florida 3400, full flight level 350. Good morning, American 980. Climbing, maintain flight level 350. Maintain 350, American 980. Controle, o trip 5220 está estabilizado. Ainda não usou a cabeceira. Trip 5220, autorizada final do procedimento, completa, chama a torre 1186. Ou 986 graus. Papa Romeo, Índia, November Alpha, prossiga. Uniforme Alpha, Oscar Golf, livre decolagem, pistão 97, uma centena com 15 nós. Livre decolagem 97, Alpha, Oscar Golf. Visual com pedágio, Índia November Alpha 1015. Autorizado, Olimpo 03, perna do vento. 03. Azul 4207, alinhar e manter 1-0. E manter 1-0, Azul 4207. Torre, o Trip 5220, da Fui LS, com trem baixado, checado, visual cabeceira. Trip, continue, aguarda a pista livre, Azul já ingressando na pista, aguardando a autorização de decolagem. Tá. Oscar do motel para ingresso. No 377 aos 44, livre à esquerda, parte militar autorizado, Força Aérea no 377. Oscar Lima Hotel autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 197, Oscar Lima Hotel. Lima Hotel. 5328, ainda estamos com o centro, já só poder confirmar as condições do aeronave. Salvador, opera visual, pista 10, vento predominante, uma centena com 1-4 nós, ajuste do altímetro 1015, temperatura 31 graus. O procedimento previsto é o ILS X-Ray. Ao ingressar no terminal de Salvador, vai ajustar-se a estar pelo seu setor marinho. WebGol 1260, passa 150, chame Recife em 12685. Sete. Meia zero pela direita, reporte nova perna contra o vento da pista 90. 360 pela direita, reportará na perna contra o vento da 90, gol. O senhor recebeu a TIS, confirme? Afirma. Ok, só um minuto então. No 777 é o solo? Prossiga. O senhor pode sintonizar a frequência do ATIS e verificar se está funcionando, confirma? Afirma, negativo o ATIS. A posição. Para ingresso na base. Limpo 03, mantenha a perna do vento e aguarde. Mantendo a perna do vento, Limpo 03. 4207 aos 46198, boa viagem. 98 azul 4207. Entrei em contato com a IES, só um minuto. Ok, cara, é que eu posso perder minha bateria se demorar muito, porque eu tenho 7 minutos. Ok, chame daqui a 3 minutos, ok? Ok, cara, tá bom. São 3191 no cópia. Da Star Mari, 1.2 milhas. E pela sua navegação vai passar à esquerda da posição oitava. Curve à direita, vou indo na proa 055, nesta proa intercepta o localizador, desça e mantenha 2000 pés. Webjet 6740. 055, desce para 2000, intercepta o lock. O 6740. Salvador, azul 4207. Azul 4207, vigilância sobe e mantém nível de voo 360. 360, azul 4207. 477, tá 3191. Reporte livrando o eixo 1028, Alfa, Oscar Golf. 7, reporte lá livrando o eixo, decolagem da 10, Golf. Agilizando na medida do possível, Alfa, Oscar Golf. 7. É. Papel, faz a passagem ali e manter. O Oscar Limotel na... Oscar Limotel tem livre decolagem, 1-7, 1-0-0 graus, 1-5 nós, o Oscar Limotel. Limotel. 5220 aos 48, direita, 1-2-1-9. Autorizado girar a base, final 1-0, aguarda autorização para toque remetido. Vai girando base. Sobre a Bahia, né? essa proa tá, tem uma formação pesada? Afirmativo. Qual é a proa que o senhor intenciona? Autorizado seu desvio. Sete, vamos fazer com a curva pela esquerda então. Pega a proa 070. Entendo que vai efetuar desvio na proa 070. Afirmativo. Reporte ao término do desvio para vetoração final ILS ou modificação de regra e seguir para a final da 17. Sete, mais pouco. Hotel, decola aos 49. Da presente está autorizado a curva à esquerda e o cruzamento do campo no ponto médio da pista. O Oscar Lima Hotel, tem condições? Afirmativo, para cruzar o campo no ponto médio da pista, é isso? Afirmo, tenho. Está visual com a aeronave agora alinhada na pista 10, na interseção? Afirmativo. No ponto médio está autorizado o cruzamento da pista, o Oscar Lima Hotel. Cruzamento da pista, depois retorna para o corredor forte? Afirmo, prossegue com proa norte para o cruzamento e depois eu autorizo com proa do corredor forte. Afirmativo, Lima Hotel, já efetuando. As 4 milhas rumo ao posto. É uma aeronave de pequeno porte mantendo 1.000 pés. Vai ficar tudo ao tráfego, graças a Deus de novo. Papá Romeu, Índia Novo Amaral, para o controle. Vira Viverão, para a escuta, controle para cima. Tráfego em sentido contrário, cruzando 1.300 para 1.500 pés. É um Cessna 150 a 3 milhas e meia. Seguinte, manterá visual com o tráfego no Viverão, tráfego. Azul 4207 está restrito ao nível de voo 340. Restrito ao 340, azul 4207. Controle Salvador, muito bom dia, posso te informar o Oscar Golf. Papai Uniforme Alfa Oscar Golf. Mantenha o corredor forte, reporte 20 milhas. Mantenha o corredor forte, reportará na 20ª Golf. Salvador de Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, prossiga. Pedro, apertou o cruzamento do campo, tá mantendo meu pé, comprou a nossa. Ilhas com trem baixo travado, pouso final Olimpo 03. 03, 1 com 15 nós, pouso autorizado no zero. Pouso autorizado Olimpo 03. Vai até 9660 ao 51198, boa viagem. Boa tarde, senhor. Agradecido. Oscar Lima Hotel, transfere 19-8. Seu regresso, Oscar Lima Hotel. Visual em Salvador, temperatura 32 graus, 1015 de altímetro, 90 graus com 14 nós o vento. Hora certa, 13-5-1. Aguarde Copa, o gol no 477. Pega agora a Copa no 477. Golf, Oscar Golf na escuta do solo. Foi a torre. A remota 12, é isso? Positivo. Da ponte 3 até a remota, é isso? Positivo. Ponte 3, a remota 12. Acende a 2.500, tráfego em sentido contrário, pequeno porte a 1.000 pés, 3 milhas, tráfego visual. 500 do tráfego a 3 milhas. Tráfego adicional, mesmo sentido, mantendo 1.500 pés, 5 milhas. Informe-se visual. Negativo visual. Acione 0121, controle 198, 186 a torre. O Telefotango foi autorizado a decolar de proa 97, vai chamar controle 19.8, torre 118.6, transponder 0121, é o Cali Alfotango. Pátio 5? Afirmativo, pátio 5, pronto para a taxa de decolagem. E o POB? 612. Chame a torre, bom voo. Chama na torre, já do Cali Alfotango. Mike Papa Lima, cópia? Tá pronto para cópia. Ribeiro está, 500 pés, 17 pro norte, pro nordeste, corrigindo. Acione transponder 0131, 198-186. Autorizado Iberestar, decola nordeste, aciona 0131, 198, controle 186. E o Michael Barima tem 4 abordes. Chame a torre, bom voo. Obrigado. Genovambor, Alfa Proa da rotatória. Cliente Proa de rotatória, November Alfa. Tarde no setor, número 2. Aguardando. 3895, cópia? 3895, prossiga. Salvador Guarulhos, nível 340, via para o ISC 50. Ono zero decola, direita, subida da Euleda, pós direto Bidev. Transponder 5512, controle 119, decimal 8. 340, 50, pista 10, com a direita da Euleda, direto Bidev. 5512 e 198, controle 3895. Chame pronto. Bora. Golo 477, cópia. Contato, tá 3602. Prossiga com os dados. 77. 3602, prossiga com os dados. 105 a bordo. 3 horas e 15 combustível, alternando com o fim. Pronto para o ataque. 105 ou 75? 105, 105. Ok, 3602, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera 118.6. Juliette Alfa, ponto de espera 118.6. Golo 777, cópia. Golo 477, corrigindo, 477 para cópia. Golo 477, pronto. Salvador Guarulhos, 360, Autorisk 50, pista 10, direita da El Leda, após Leda Bidev. Transponder 5505 e o controle 119.8. Frequência Hotel Alfa Tango. Corre o mais Papa Lima, porta de espera da Papa, para seguir o Hotel Alfa Tango, está pronto. E o Mike Papa Lima, baixa altura via pista, o tráfego da Webjet agora na sua vertical, a baixa altura via pista até a cabeceira 17. Baixa altura via pista até a cabeceira 17, o Mike Papa Lima. Visual pista 17, chame torre em 1186. 1186, sequenciado 2, quinta Viver Alfa. Trânsito 4207. 4207, chame Recife em 1251. 251, 4207. Controle Alfa, o Golfo está autorizado para direto para o destino. Prepare Momo Alvo direto. O Gol 977 para pushback, acionamento, portão 05. É o Aeroclube de Aracaju? Negativo, Arapiraca. Arapiraca, ciente, autorizado. A sua rota é DCT ou via Gol 677, confirme. É rota direta, senhor. Autorizado seu voo direto para o Serra, para o destino, Serra Novamba, Alfa Lima. Autorizado direto, Golfo. Obrigado. Vicinho do Salvador 1-0, teto 1.700, visibilidade 8.000, vento 0.90 graus 1.39, temperatura 3.2, ajuste 1.05, tá pronto para cópia? Tato. Mike Papa Lima, o 57198 transfere até o regresso, Mike Papa Lima. 198 até o regresso, direto ao Lima. Pura pista, o Olympus 03, muito obrigado pela coordenação, tenha uma boa tarde. Boa tarde, 03, frequência livre, fala o 57. Decimal 8, na torre 198, decimal 6, acena 5431, no Força Aérea 2797. Autorização de pouso, Índia November Alpha. Oscar Lima, até o final, embaixo travado no 7. Tá batendo 500 pés, tá com prova de buraquinho. Radar, a retaguarda do tráfego da Gol, realizando pushback para ingresso no Tatiuna. Alfa Kilo, aguardando o tráfego da Gol para ingresso na 16740. Salva Azul 4033, solicita a condição geral da. Só um minuto. Salvador. Soltará 20 milhas em Salvador. Salvador, o Alfa, acessou o estima através de Aracajó, Zuno 510, destino ao Zuno 550. Ciente. Da Juliette. vai aguardar, tenho dois tráfegos pro táxi e mais um webjet para ingressar no pátio. Vai aguardar esses três tráfegos para depois prosseguir com o pátio 3. Por enquanto pode prosseguir até antes da Juliette. Prosseguindo até antes da Juliette. Pode manter 500 pés, ciente do Charlie Alpha Tango. 50 Guarulhos. Serra Juliette November Yankee, esse é o novo indicativo da Praia do Forte? Serra Juliette November Yankee, afirmativa, ele ponto do Iberostar. Ah, capa. Ciente, reporte 20 milhas, afastado. Entendo que está seguindo Charlie Alpha Tango pelo litoral. Afirmativo, 20 milhas, reportará o Mike Papa Lima. Batinha 5000, web 5728. 1 no 00 graus no 5 nós, temperatura 3,2, ajuste no 0 no. Azul 4033, ciente, ajuste no 0 no 5, temperatura cópia. Azul 4033, para Ilhéus, nível 1 no 60, autorizado, decola da pista no 0 com primeira curva à direita. Saída da El Leda, faz Leda direto Ilhéus, controle Salvador 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 86, aciona 55 no 4, azul 4033. 4033, tem que autorizar 160 para Ilhéus, pista 10, após a curva direita, da El Leda, após Leda direto, controle 119.8, transponder 5514. Correto, chame para posicionamento, azul 4033. Gente, graças. Para o táxi, voo 1777 com 180 a bordo, 2h40, alterna com 20. 1777, está visual com o tráfego da TAM Táxi? Afirmo, passando na nossa frente agora. Eu cheguei como número 2 até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1186, ajuste 10 no 5. Gol 1777. Pegue o TAM e após 186 no ponto de espera, gol 1777. O Webjet 6740, guardando táxi do Gol, ingresso via Juliette pro gate 07. Ingresso via Juliette no gate 07, 6740. O Oscar Golf vai seguir o Webjet no táxi e prosseguir até remoto no 2. Oscar Golf vai seguir o Webjet, sim. E o Maquilu Zulu, a para as condições? Eu segui com a autorização. Está ciente das condições? Aquilo Zulu, Petrolina, nível 1-0-0 autorizado, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, Alba, após direto Petrolina, controle Salvador 1-9-8, torre 1-8-6, acena 5473 de Aquilo Zulu. Lima Kilo Zulu confirmando somente que o nível autorizado é uma centena. 1-0-0. Tá positivo, uma centena. Lima Kilo Zulu, livre acionamento, central táxi. Salvador, boa tarde, tá 3216. Tráfego ainda no avistado, ajuste no 0 no 4 agora. Continua a aproximação, reporte externo, trem baixo travado avistando, 5728. Já está baixa, travado, reporte avistando. 7 no 01, autorizado, chame táxi. Para o táxi, no 4, 7. Tocur via esquerda, proa 055. Limite desta proa aqui é de mais de 80 de Simbra. 055 à esquerda, limitado pelo que dá mais de 080, de Simbra, está 3216. Espero no 777. Mantendo o gol no 777. 20 de novembro, Alfa, avistado levando na pista, acessando a frequência livre, Alfa. Ação ativa. O ATIS está fora de serviço, a operação em Salvador é visual, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-4 nós. O...